O gajo foi-se embora. E está o gajo, sacou do cigarro para fumar. E às tantas começa a tentar abrir a fechadura com o cigarro. E diz ele: oh, foda-se, a puta deixou a chave por dentro, caralho. Veio o guarda ao amigo: mas você não está a ver que está a tentar abrir a fechadura com o cigarro, caralho? E eu sei, guarda: não me diga que eu fumei o caralho da chave, hein?